carreta de tsunami rosa, armazém de bebidas, Alex, Aias e Fest. Portal do Arrocha. É claro que pra mim doeu, no lugar de um eu te amo, ouvi da tua boca me dizendo adeus. E sem contar no medo que deu de não arrumar ninguém e de ficar refém do que não é mais meu. Achei que ia morrer de amor, não ia superar ser ex. Achei que meu mundo acabou, mas eu só achei. Esquecer você não deu trabalho nenhum. Foi um beijo no boca, um amasso bem dado. Acabou, foi papo. Foi papo. E o jogo virou papo. Coração superou. E papo. Não tá mais aqui quem sofri de amor. Foi papo. E o jogo virou papo. Coração superou. Papo. Não tá mais aqui quem sofria de amor. Foi papo. E o jogo virou. Foi papo. Coração superou. Foi papo. Não tá mais aqui quem sofria de amor. Canta comigo, Mariana Cunha! Tamo junto, Clebinho. Então como eu falo, vem com a gente, vem. E sem contar o medo que deu de não arrumar ninguém, de ficar refém do que nem é mais meu. Achei que ia morrer de amor, que não ia superar ser ex, mas eu só achei. Esquecer você não deu trabalho nenhum. Foi um beijo na boca, um amasso bem dado. Acabou, foi papo. Esquecer você não deu trabalho nenhum. Foi um beijo na boca, um amasso bem dado. Acabou, foi papo. Foi papo. E o jogo virou. E papo. Coração superou. E papo. Não tá mais aqui quem sofria de amor. Foi papo. Superou. Foi papo. E não tá mais aqui quem sofria.